pedra do sepulcro não estava no lugar. E então Maria, lamentando, começou a reclamar. Foi ferido e humilhado, mesmo assim não reclamou. É o dono da vitória, conquistou lá na cruz. O seu nome é sobre todo nome, o Pai lhe deu poder. Jesus. A morte foi tragada quando Jesus ressurgiu. Foi ferido e humilhado, mesmo assim não reclamou. É o dono da vitória, conquistou lá na cruz. O seu nome é sobre todo nome, o Pai lhe deu poder.